Não adianta não, não adianta não. Os crentes são revestidos e Satanás está vencido. E não adianta não. Quanto mais ele ataca, a igreja cresce mais. A igreja vai em frente, ele só anda para trás. Ele está cambaleando e os crentes estão pisando a cabeça de Satanás. Não adianta não, não adianta não. Os crentes são revestidos e Satanás está vencido. E não adianta não. Satanás está lutando, ele não vai conseguir. Ele queira ou não queira, vai ter que ficar aqui. Ele vive combatendo porque ele está sabendo que a igreja vai subir. Não adianta não, não adianta não. Os crentes são revestidos e Satanás está vencido. E não adianta não. Ele persegue a igreja, mas não consegue a vencer. Ele luta sem parar e não para de combater. O inimigo está perdendo porque ele está sabendo que em Cristo há poder.